Bom dia, são 10 horas no continente e na Madeira, 9 horas nos Açores. Hugo Chávez viaja hoje para Cuba para uma quarta operação cancro. O anúncio foi feito esta madrugada e pela primeira vez o presidente venezuelano nomeou um sucessor. A Itália caminha para uma crise política. O primeiro-ministro Mario Monti anunciou que vai pedir a demissão. E quanto ao estado do tempo para este domingo no continente, céu pouco nublado ou limpo, tornando-se em geral muito nublado, por nuvens altas a partir da manhã. Na Madeira, dia cinzento, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. Nos Açores, períodos de muita nubosidade, aguaceiros e também boas abertas. Temperaturas atuais estão 18 graus no Funchal, 17 em Ponta Delgada, estão 12 graus em Faro, 8 em Lisboa, 9 graus no Porto. Simultâneo Antena 1, RDP Internacional, RDP África, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. As notícias numa edição de Sérgio Infante. O presidente da Venezuela viajou hoje para Cuba para uma intervenção cirúrgica urgente. O cancro está de regresso e Hugo Chávez vai realizar uma quarta operação. E desta vez, ao fazer o anúncio ao país, houve uma novidade, Andréia Brito. O presidente da Venezuela nomeou um sucessor. Ou não há eleições e Nicolás Maduro passa a presidir a Venezuela, ou há eleições e Nicolás Maduro deve ser eleito presidente do país. É a mensagem deixada por Hugo Chávez antes de ir para Cuba submeter-se à quarta operação. Pela primeira vez, Chávez admite que pode ter que deixar a presidência e, se assim for, recomenda que o seu vice-presidente conclua o resto do mandato e sugere mais que, em caso de eleições antecipadas, Nicolás Maduro seja eleito. É essa a sua opinião, firme, plena, irrevogável, absoluta, total. Tudo adjetivos que utilizou durante o discurso, no qual explicou que foram de novo encontradas células malignas. Surge a presença, em la mesma área afectada, de algumas células malignas. Por isso, nuevamente. Por isso vai de novo ser operado. É necessário, é absolutamente necessário, é absolutamente imprescindível someter-me a uma nova intervenção cirúrgica. Antes de terminar a conferência de imprensa, assinou a autorização para sair do país e ir a Cuba ser operado e pediu o apoio de todos, civis e militares, para reforçar a unidade do país. O presidente da Venezuela parte hoje para Cuba, antes nomeou um sucessor para completar o mandato ou ser o candidato às próximas presidenciais. Trata-se de Nicolás Maduro, o atual vice-presidente. Durão Barroso lança um recado à classe política italiana. A instabilidade política não pode pôr em causa o programa de reformas de equilíbrio das finanças públicas. O recado do presidente da Comissão Europeia surge num jornal italiano e surge também horas depois do primeiro-ministro Mario Monti ter anunciado a demissão. Mario Monti anunciou que a saída vai ser a seguir à aprovação do Orçamento de Estado em sentido contrário. Silvio Berlusconi anunciou ontem que é candidato às legislativas do próximo ano, Joaquim Reis. Um ano após ter-se demitido no seguimento de acusações de abuso sexual e fraude fiscal, Berlusconi, Silvio Berlusconi, anunciou o seu regresso já para as eleições de março. E a Itália, em pouco mais de 48 horas, parece mergulhada numa crise política inultrapassável. Com Roma a braços, com uma dívida pública massiva, o partido do Cavalieri Berlusconi, o Povo da Liberdade, retirou há dois dias o apoio ao primeiro-ministro Mario Monti. Este começou por desvalorizar o ocorrido, mas com o anúncio de Berlusconi comunicou já ao presidente italiano a sua intenção de se demitir logo após a votação do orçamento de 2013 pelo Parlamento. Mario Monti considera não ter condições para governar. Quanto a Silvio Berlusconi, a questão é que o governo tecnocrata não está a resultar e acusa, com as políticas de austeridade, a terceira economia europeia está à beira do abismo. Eu retorno com desesperação a interessar-me pela coisa pública e o faço. Eu regresso com desespero por interessar-me pela coisa pública e faço, neste caso ainda, por sentido de responsabilidade. Quando num país se comparam dados de há um ano com os de agora, e todos os dados fundamentais são negativos em relação a um ano, a questão é: continuaremos por este caminho e será ainda pior? Depois é justo que os italianos regressem a uma governação que seja diferente daquela que é feita por este governo de tecnocratas que praticamente se colocou de joelhos perante as exigências de uma Europa germanocêntrica. Em riga, de fronte às requestas de uma Europa germanocêntrica. A receita que diz imposta à Itália não está a resultar. Pelo que afirma, tem que ser um Berlusconi como o de 1994 a regressar para dar confiança ao povo e levantar a Itália. O primeiro-ministro italiano Mario Monti prepara a saída já a seguir ao Orçamento do Estado, Silvio Berlusconi anuncia que é candidato às legislativas do próximo ano. E no Egito, o presidente recuou perante a contestação nas ruas. Mohamed Morsi anulou esta madrugada o decreto que lhe conferia poderes reforçados, mas o presidente egípcio confirmou a intenção de efetuar um referendo já na próxima semana sobre o projeto de Constituição, que tem também gerado grande controvérsia. A oposição diz que este projeto de Constituição pretende islamizar o Egito. A contestação a Morsi provocou desde a última quarta-feira, no Cairo, uma dezena de mortos e centenas de feridos. Na atualidade nacional, Alberto João Jardim pede mais autoridade ao governo. O líder regional madeirense classifica de pouca vergonha a multiplicação de greves no continente. Um dia é os aviões, outro dia é os aeroportos, terceiro dia são os portos, quarto dia são os comboios, quinto dia é o metro. E lança-se mais impostos sobre os portugueses para que o dinheiro dos portugueses vá sendo gasto nestas greves e o país volte para trás à custa dessas greves. E há uma clara falta de autoridade democrática neste país, porque connosco, com o governo da Madeira, essa pouca vergonha já tinha acabado há muito tempo. E por isso o líder madeirense pede mais autoridade ao governo. A seleção portuguesa de futsal feminino pode ganhar hoje o título mundial. A jogar em casa, Portugal joga hoje com o Brasil, depois de, na meia-final de ontem, ter derrotado a Espanha. E no final desta emocionante partida, o selecionador nacional Jorge Brás destacou a maturidade das jogadoras portuguesas. Mais do que as questões de organização e como decorreu o jogo, foi a maturidade competitiva que elas revelaram. Manter esta razão durante tanto tempo, manter a organização com toda esta emoção envolvida, de gente que apenas joga nos distritais, depois foi a prova clara de um grande potencial que o futsal feminino tem. E antes é para dizer que tem que ser convertido em competência, já está. Esta tarde, em Oliveira das Meias, a seleção feminina de futsal defronta o Brasil na final do torneio mundial. E na Primeira Liga de Futebol, os Dragões venceram o Moreirense por 1-0 com um gol de Jackson Martínez. O Futebol Clube do Porto fica assim isolado provisoriamente na liderança da Primeira Liga. À espera do jogo do Benfica, os encarnados jogam amanhã o derby de Lisboa com o Sporting. Foram as notícias, edição de Sérgio Infante. Simultâneo Antena 1, RDP Internacional, RDP África, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Informação atualizada e em permanência em antena1.rtp.pt. RDP Internacional, Rádio Portugal. Uma emissão para todo o mundo. De Lisboa, transmitimos em FM para Dili, Timor-Leste, na frequência de 105.3 MHz. Emitimos também, através dos satélites Hotbird 8, para a Europa, Norte de África e Médio Oriente. Intelsat 907 para a África. Asiasat 5 para a Ásia e Oceania. Intelsat 805 para todo o continente americano. Galaxy 19 para a América do Norte, Central e Havaí. E Telstar 14R. Estrela do Sul 2 para o Brasil. Pela internet em rdpinternacional.rtp.pt. José Candeias, viva esta quadra em família, com paz e amor. Tenha um ano cheio de boa energia e alegrias que, partilhadas com outras, dão mais força. Boas festas. Feliz Natal. Teresa Pizarro. Olá, viva. Eu sou a Teresa Pizarro, responsável pelo programa Molduras. E estou aqui apenas para vos desejar um excelente Natal e um 2013 ainda melhor. José Carlos Fialho. Olá, eu sou o José Carlos Fialho. Costumo estar na RDP Internacional, na Tertúlia Portuguesa. Gostava de vos desejar um excelente Natal, mas acima de tudo, que não vos falte a família e o amor. Luísa Nogueira. Para todos os ouvintes da RDP Internacional, aqui vão os votos da Luísa Nogueira. Um ótimo Natal e um próspero ano novo. Com muita saúde, paz e alegria. Boas festas. Mário Aleixo. Que nesta data especial todos os seus sonhos se realizem e que Deus o abençoe, amigo ouvinte da RDP Internacional e a toda a sua família. Feliz Natal. Ah, e já agora não se esqueça, faça desporto, porque faz bem à saúde. Pois é, o prometido é sempre devido. E logo no início do programa vos dissemos que hoje o abraço de domingo ia ser diferente. Já porque o som o é também, neste estúdio 7 e 8, já sabem, já vos expliquei como funciona. uma regi, portanto uma sala de controlo, automaticamente depois, enfim, do pivô dar entrada dos variadíssimos microfones que temos nesta sala, é ao técnico que cabe controlar o som e cada um deles. É uma forma moderna e diferente de podermos fazer rádio. Mas dissemos também que de lá de cima, daquela belíssima terra que se chama Oliveira do Hospital, já vamos saber porque é que é do hospital e porque é que é Oliveira. Aliás, naquela área, oliveiras não faltam. E Coimbra, dos doutores, também não está longe. Mas vamos receber amigos. Temos aqui, para começar, temos uma coleção enorme, uma panóplia de pessoas que nos podem falar sobre essa terra e sobre essa rádio que hoje está connosco, a Rádio Boa Nova, provavelmente nesta altura já em paralelo, diretamente na internet com a RDP Internacional. Mas vamos falar com o José Conde. Não é figura estranha ao abraço de domingo. Nem a Natália Novaes também o é. Ambos, desde o início, abraçaram o abraço e não o largam. E fazem bem. Ora, Zé Conde, bom dia. Bom dia, Fernando Ferreira, e também bom dia a todos os ouvintes da RDP Internacional e deste magnífico programa Abraço de Domingo. Então, uma viagem até à capital. Até à capital, é verdade. Uma viagem que correu bem, em boa companhia. E trazemos também, lá de cima, também este ar puro que venha também purificar um pouco o ar aqui da capital. Que bem precisamos. Pois tem andado um pouco, bem precisamos. Um pouco com alguma turbulência. E agradecer ao Fernando Ferreira e ao Mário Marques, à RDP Internacional também por nos abrirem mais uma vez a porta, e também a esta rádio local que está mesmo lá acima na Serra de Estrela, a Rádio Boa Nova. Disse exatamente como aqui temos dito aos nossos ouvintes: a Serra não se chama da Estrela, é de Estrela. Mas todo mundo diz, não é? Natália, lá diz-se da Estrela ou de Estrela? Diz-se da Estrela. Mas, de facto, concordo contigo, a Serra de Estrela. É de Estrela. Muito bom dia também a todos os nossos queridos ouvintes que nos ouvem através do Abraço de Domingo na RDP Internacional. E perdoem-me todos os outros, mas que o meu abraço de domingo vai em primeiro lugar para o meu querido amigo Fernando Ferreira, um homem, este sim, um verdadeiro ícone da rádio. Um homem com uma vida inteira dedicada à rádio, já tirou mestrado, já tirou doutoramento e continua com a mesma simplicidade e com a mesma humildade que o caracteriza, além da sua lindíssima voz, que quando ouvimos à distância não difere nada daquilo que depois se passa pessoalmente. E quero dizer a todos os presentes aqui e os nossos ouvintes que nos ouvem para lá em todo o mundo, que de facto o Fernando Ferreira, como disse, é um ícone. E é um ícone também da amizade, do reconhecimento, e que cada vez que dizemos Fernando, gostávamos de ir aí agora que estamos na Rádio Boa Nova. Fernando e Mário Marques, um duo que estão sempre braços abertos. E, portanto, os meus agradecimentos e boas festas para todos os nossos queridos ouvintes que nos ouvem via RDP Internacional e Abraço Domingo. Ora bem, Mário, o Mário está presente, quis estar, obviamente, aqui a capitanear esta emissão, que é uma emissão direta e portanto, tem responsabilidades. Dizia eu ao Mário, o que a amizade faz dizer às pessoas, não é? É pura amizade. Mas Oliveira do Hospital e Serra de I Estrela, sendo da Estrela ou I de Estrela, a verdade é que é uma estrela do país. É a serra mais alta. É a serra que recebe a neve primeiro que as outras. E depois subir à Serra da Estrela. No inverno tem um sabor e no verão tem outro. As iguarias que lá se comem é que todas elas têm o mesmo sabor. Qual é o prato típico lá da Serra, já agora? No inverno, no inverno. A Natália talvez que é. Eu acho que o Albino que seria a pessoa indicada para falar um pouco sobre também isso. Sobre isso. Mas é o presidente da rádio. Exatamente. É presidente da direção. Também, também, para além de outras coisas. Então o que é que se come na Serra nesta altura? Eu acho que... Para além de uma aguardentezinha. Tem coisas boas a Serra. Antes de mais, queria só agradecer, de facto, a oportunidade que a RDP Internacional, a RDP de modo geral, nos dá, em que uma rádio pequenina no interior do país, através da RDP Internacional, chegue a um mundo de pessoas nesta altura, com uma saudação muito especial para eles. Depois uma saudação muito especial para o Fernando Ferreira, é um ícone da rádio. Alguém dizia que, eu não tenho dúvidas, por aquilo que andei a ver, será dos radialistas mais antigos em atividade em Portugal. E, em portanto... atividade, provavelmente, sim. Portanto, não é nós... muito confortável, mas... mas para nós, de facto, é muito especial, não é? Nós que somos novos nestas andanças da rádio, eu também só ando há 27 anos nisto, portanto, ando há pouco tempo. E isto para nós acaba por ser um ícone, e vir aqui de facto é um privilégio, e para nós, e eu pessoalmente considero como um privilégio. Depois, falando da Serra de ou da Estrela, é de facto uma zona magnífica. Pena é que não seja vista de Lisboa para lá da mesma maneira. Tem de facto alguns problemas nisso. Agora, tem muita coisa boa para oferecer. Alguns pratos típicos que se comem. Eu não vou muito por pratos, porque, por esse tipo de pratos, porque temos muitos enchidos, temos o célebre queijo da Serra, temos a tigelada, que é típica de Oliveira do Hospital, com dois tipos de tigelada, a tigelada fina, a tigelada grossa, e enfim, há uma panóplia de coisas boas na gastronomia que, enfim, eu tenho pena de não ter aqui o representante da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, que poderia talvez até dizer um pouco mais sobre isso. Vai chegar e nós vamos, pronto, vamos e depois prolongar. Nós iremos falar. Ele penso que poderá até falar um pouco mais disso. Mas como eu disse, o tipo, enfim, o queijinho, todos os produtos endógenos, enfim. Mas a referência não é, sem dúvida, o queijo da Serra, que é a marca daquela região. Ora bem, eu estava por aqui a pensar que já os ouvintes sabem, penso eu, e os dois amigos, agora passamos a ter muito mais amigos na vossa rádio, mas os dois mais antigos amigos desta casa, sabem também que eu estou ligado à Oliveira do Hospital, por via umbilical, porque a minha avó, Maria da Natividade, nasceu mesmo, em Oliveira do Hospital. Eu não sei se ela nasceu em alguma aldeia, mas do currículo dela está Oliveira do Hospital e é isso que ficou. Portanto, tenho uma certa amizade por aquele cantinho bonito de Portugal. E muito perto, esteve até há muito pouco tempo vivo, alguém também ligado, enfim, à minha vida, foi o meu padrinho de casamento, o comandante de aviação com o maior número de horas de voo de todo o sempre em Portugal. O comandante Luís Branco. Ele morava em Oliveirinha. Uhum. E lá está, no cemitério de Oliveirinha. Portanto, há, digamos, uma ligação cultural. Mas por lá andaram, antes da minha avó, creio eu, romanos, por exemplo, não é? E a minha pergunta era, como é que aqueles desgraçados subiam até ao topo da serra? Naquela altura, porque o inverno era muito mais rigoroso do que é hoje. Era muito mais rigoroso, aliás. E isso faz crer que, de facto, nós, antigamente, o ser humano, antigamente, era bem mais robusto, não é? Bem mais capaz de sacrifícios. E adaptava-se melhor até aos seus modos e a todo o estilo de vida. Hoje é um bocado diferente. A serra também mudou. Nós não temos os habituais nevões naqueles tempos normais, em tempos antigos, que eram tempos normais, o inverno rigoroso. Hoje, com estas alterações do clima, de facto, não é com... E a periodicidade é maior desses nevões mais fortes. Agora, de facto, a serra vestida de branco tem outra beleza. Tem outra beleza que só mesmo... Não é impostal, só mesmo... Só mesmo vendo e sentindo, não é? Muito embora, enfim, não tenha realmente os tais, não seja a maior montanha portuguesa, é bom que se diga, nós temos sempre essa ideia, mas não é. A montanha do Pico, o Pico é a mais alta. É a mais alta, é de facto a maior, E tenho também planeada uma, e ainda espero fazê-la, uma viagem ao topo do Pico, mas tem sido por outro lado, de ano para ano, mas gostaria de ver uma paisagem por cima das nuvens, porque efetivamente o Pico muitas vezes se não vê, as nuvens estão por baixo, não é? E a Serra da Estrela, lá fizeram aquela torrezinha para ter os 2000 metros, mas não é isso que importa, é realmente a beleza daquela serra, numa e noutra encosta, que elas são diferentes. Precisamente, cada uma tem a sua característica muito completamente própria. Até as pessoas que vivem de um e do outro lado são diferentes. Precisamente. É como eu digo, a serra mostra diversas caras, não é? E depende por onde se entrar, não é? Há uma entrada por Manteigas, quem for pela Covilhã, quem for, enfim, por Gouveia, quem for por Ceia. Estamos a falar sobre nomes e terras que estão a deixar corações a rebentar de alegria por esse mundo fora. Porque, efetivamente, nunca sabemos de onde é, quem é, não é? E, portanto, quando se fala só o nome da terra, faz explodir imediatamente aqueles corações. É uma coisa tremenda. O português em todo o lado continua em Portugal, não é? É verdade. Quer queira, quer não. Essa é uma das vantagens, não é, que a rádio também oferece. A aproximação das pessoas, das comunidades. E a RDP tem feito esse e faz esse trabalho muito bem. E, portanto, estes bocadinhos que nós vamos falando nestas terras, nestes locais, na gastronomia, nos costumes, nas tradições, acaba por quem nos ouve nestas alturas de praticamente sentir em casa, não é? Revive aquilo que alguns demoram muito tempo a voltar a ver, não é? Sem dúvida. Nós vamos falar consigo mais daqui a nada sobre a rádio propriamente dita, porque é um dos pontos centrais desta nossa conversa. Estamos em paralelo com a Rádio Boa Nova, mas volto à nossa amiga, porque ela parece-me ser do grupo a única mulher, a representante feminina. É verdade, e eu ainda agora dizia para o Zé, ao sairmos do nosso autocarro, e dizia, de facto, não estamos no século XXI. Mas fiquem os outros sossegados, porque ela é só uma, mas manda mais que todos vós. Nós não dizemos isso por machismo, puro machismo, porque efetivamente quem manda realmente é a mulher no mundo. E não manda tão mal quanto isso. Até se calhar manda pouco, isto é, deveria estar mais em postos de magia, que são aqueles que dirigem pessoas e às vezes as dirigem mal, não é? E a mulher tem uma outra sensibilidade. A mulher mudou de terra, claro, recentemente, há um ano, creio eu, não é? Sensivelmente. A mulher de Oliveira do Hospital vai falar e eu vou pôr à minha frente a imagem da minha avó, que era uma mulher de armas. Uma mulher de armas. Claro, valente, uma mulher. Como gente valente. Uma mulher é sempre de armas. Mas porque ali. É porque é mulher. Mas são diferentes as. As armas. Às vezes as armas. Pois. Era isso, pegando na tua observação de ser só uma mulher, eu dizia, não estamos no século XXI porque as mulheres ainda não atingiram o patamar do 50-50. Sim, no mas mínimo, eu, no eu, mínimo. Eu acho que elas já atingiram. Mas ainda não é muito visível, é? Estás a ver, estás a ver, olha, estamos aqui duas, no meio de um grupo de muitos homens. Pois é. Estatisticamente, as mulheres já são mais. Sim, em já, que os já homens, somos, né? Mais. É começar logo por aí, não é? Exato. E enfim, isso parece que é um facto em todo o mundo. As mulheres vivem mais que os homens. Outra vantagem. Alguma havia de vir para nós também, não é? Claro, pois. Claro. Esta vantagem que eu vou dizer foi uma pecha que eu apontei há 3 semanas atrás, no início do Abraço de Domingo. As mulheres são aquelas que aparecem na lista mortuária maior daquilo que é a vergonha desta terra e de outras terras, que é o que se passa no lar português e noutros lares por esse mundo. E que agora, à face dos jornais e da moderna forma de trazer notícias, aparece e já existia, certo ou não, Natália? Certo, já existia. Não tínhamos conhecimento, porque estávamos, de facto, com a boca muito calada e não nos deixavam falar, especialmente às mulheres. Nem votar nos era permitido. Logo, como costuma dizer-se na gíria, comiam e calavam. Hoje já não é assim, felizmente, embora ainda haja muita gente que come e cala. Precisamente, como disseste, Fernando, é uma vergonha. É uma vergonha no mundo e no nosso país que chegámos ao fim de um ano e que haja 39 mulheres mortas por violência doméstica pelos maridos, companheiros ou ex-maridos ou ex-companheiros, pelos homens na sua residência, violência doméstica, fora aquelas que nós não temos conhecimento, porque ainda há muita vergonha, apesar de agora, como sabes, ser crime não denunciar a situação. É tal qual como nós virmos um assalto ou virmos matar uma pessoa e não denunciarmos. Temos a obrigação de denunciar quando a mulher realmente na sua residência é maltratada. É crime omitir e é crime praticar. E, portanto, já avançámos bastante nesse aspecto. Só para pegar naquilo que disseste da vergonha das mulheres ainda serem as vítimas. E o Abraço de Domingo tem isso, aponta normalmente as coisas boas do país, porque é mais fácil, no comum da nossa vida, nós dizermos mal do que dizermos bem. Sim. Há sempre a tendência para encontrar o lado negativo, não é? O bem custa a dizer, não sei porquê, não. É um sentimento difícil de explicar. Mas, de quando em vez, é preciso apontar o dedo à ferida, como foi o caso que fizemos agora. Com certeza. E aproveita isto para que isto também tenha eco na vossa estação emissora lá na Serra. É que, efetivamente, a mulher é um ser igual ao homem nos seus direitos e nos seus deveres. Exato. Também. E com capacidades que o homem não tem. Eu vou apenas apontar aqui uma que já uma vez disse no Abraço do Domingo. Entrevistei aqui há uns anos, neste programa, um tenente-coronel da Força Aérea, médico. O que é que ele fazia? Ele trabalhava para a Força Aérea, mas ligado aos Estados Unidos da América, porque fazia o rastreio dos satélites e fazia principalmente o estudo da capacidade humana no voo a baixa altitude. Não sei se sabem, quando passa um caça a baixa altitude, o esforço do piloto para o manter naquela posição e o stress que isso lhe dá, falo perder 1 a 2 quilos de peso quando regressa à base. Já perdeu só naquele voo. E ele estava a fazer precisamente o estudo do stress sobre os pilotos a baixa altitude com um avião supersónico. E chegou a uma conclusão interessante. Chegou o mundo a essa conclusão. É que o corpo da mulher é muito mais resistente a esse esforço do que o do homem. Portanto, a mulher não é o tal ser fraco que a gente normalmente aponta com o dedo. É verdade. E isto é apenas uma notícia. Nas universidades, são as mulheres que estão à cabeça. O maior número de estudantes e as melhores classificações são das mulheres. 53%. Porque os homens têm outras coisas para fazer, não é? E os livros vão ficando e tal. A mulher não. A mulher concentra-se naquilo que faz. É verdade ou não, Natália? É verdade, por isso eu dizia, 53%. Nesta altura já tenho as mulheres todas a bater-me palmas. Por esse mundo fora, não é? E os homens ficaram todos caladinhos, pois, não sei se repararam. Porque eles sabem que é verdade. Eles sabem. Eles que não contestam, porque eles sabem que é verdade. Zé, que programa é que fazes agora na rádio Boa Nova? Vou fazendo alguns programas. Tenho um programa de discos pedidos, também tenho um programa dedicado à canção e à balada de Coimbra. E ao sábado, de vez em quando, mês a mês, também vamos fazendo um programa mais à nossa maneira, com várias vertentes. Onde por vezes colocamos também um tema. É uma rádio muito intimista, certamente, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. A rádio regional é sempre intimista? Sem dúvida nenhuma. As pessoas conhecem-se todas? Exatamente. A Rádio Boa Nova e nós que abraçámos este seu novo projeto, a convite dos diretores, é um projeto aliciante. Para além de ser uma rádio que, de aproximação, uma rádio presente, é uma rádio que neste momento está com uma dinâmica que começa já a ultrapassar determinados patamares. O que é que eu quero dizer com isto? É uma rádio que neste momento começa a chegar a mais gente, mais longe. As novas tecnologias, exatamente, ajudaram muito a rádio. Exatamente. Local, não é? E depois é uma rádio que, além, além de toda a engrenagem que tem, é uma rádio com muitos conteúdos. É uma rádio, eu ainda ontem disse... É fácil obter conteúdos naquele espaço? Não será muito fácil, mas vão-se tendo os possíveis. É uma rádio que ainda ontem eu comentava no Facebook, é uma rádio dinâmica e que esses conteúdos aproximam-se das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos idosos e de facto faz uma abrangência grande. Muito, muito grande, exatamente. Ora, eu ia perguntar, a propósito da rádio, quando é que começou a ideia e depois a rádio? Oficialmente a rádio, o dia oficial foi o dia do pai, dia 19 de março de 86, embora ela antes já tivesse alguns passos dados, não é? Mas ela, enfim, foi criada com base no arcipestado estado de Oliveira do Hospital e numa reunião entre quatro pessoas resolveram dizer: está agora aí a ideia de se fazer uma rádio, qual é a ideia, vocês concordam? E como eu digo, numa mesa em casa de uma das pessoas, o Dr. António Tavares, ele que foi sempre um dos principais incentivadores, depois nasceu essa ideia. Acabou por se concretizar e ela foi crescendo. A dúvida do nome também não teve grande problema, porque isso até é uma boa nova. Acabou por sair assim uma boa nova e acabou por ficar. E como achava o pároco na altura, disse: Boa Nova é uma boa ideia, Rádio Boa Nova. E ficou desde aí, nunca alterou. Depois oficializou-se, houve aquele período em que esteve fechado, teve que se encerrar para a sua legalização e tudo, mas portanto ela oficialmente nasceu a 19 de março de 1986, vai completar 27 anos agora. E foi crescendo. Quantas pessoas têm agora? Nós chegámos a ter muitos colaboradores, cerca de 40 colaboradores, e aliás, a rádio tem vivido graças a isso, tem vivido graças ao voluntariado de pessoas novas e menos novas. E, portanto, tem servido também de escola. Nós temos alguns ícones hoje, temos o caso de um ícone que todos conhecem, que é o Luís Baila, que nasceu lá na rádio, começou lá a fazer o seu desportozinho com o Vítor Neves e com outros que aqui estamos, e depois foi crescendo e hoje é um dos ícones que nós temos como referência, entre outros, naturalmente. Depois temos mais jornalistas espalhados por outros órgãos de comunicação social nacional, portanto a rádio serviu de escola. E depois deu também a ocupação a muita gente que gostava de música, que estava direto ou indiretamente ligado a alguma instituição, a alguma coletividade, que também se foi juntando a nós. Chegámos a ser umas dezenas de colaboradores. Hoje somos menos, mas todos com a mesma vontade, a mesma força. Algumas dificuldades, porque ter uma rádio no interior do país, onde há uma desertificação, onde eu costumo dizer que, por um lado, neste país se paga por estarmos no interior sem termos culpa nenhuma, não é? É complicado. E nós temos dado este espaço. Este novo projeto que a rádio abraçou há cerca de um ano e meio, tentando sustentabilizar a rádio, tentando que ela continue a ser, ao longo destes 27 anos, aquilo que tem sido, a voz de Oliveira do Hospital desta região, não tem sido fácil. Temos tido colaborações, temos tido grande empenho, no caso da autarquia de Oliveira do Hospital, dentro daquilo que pode, naturalmente e legalmente, fazer. As instituições, a rádio viveu sempre graças ao comércio e indústria. Hoje, Oliveira do Hospital atravessa um momento difícil, embora uma fase numa área das confecções esteja a tentar recuperar, mas é complicado. E, portanto, estar no interior para fazer tudo isto numa rádio que vive apenas e só de publicidade, não é fácil. Nada fácil. Não é fácil. Nem nas grandes cidades, não é? Só manter, só com publicidade, qualquer estação emissora é praticamente inviável, a não ser que seja a nível mundial ou nacional, não é? Local é difícil. Local é extremamente complicado. E, portanto, nós temos vivido com essas dificuldades. É como eu digo, é a ajuda destes que aqui estão. Juntaram-se, de facto, dois nomes, a Natália e o Zé, que vieram ajudar a dar essa volta, com outros. E depois temos tido a colaboração de boa gente. Há pouco estava-se a falar em nomes, se é fácil arranjar conteúdos. Nós, neste momento, temos o Zé Relvas, que faz uma hora de emissão semanalmente, que é replicado depois ao fim de semana. Temos o caso do Luís Fonseca, da Rádio Sempre, que também passa a estar, já passou a estar a partir deste mês connosco nas manhãs, e portanto nós vamos gerindo com quem sabe, porque são pessoas que sabem, pessoas da rádio, com a nossa, enfim, a nossa vontade, o nosso empenho que estamos no terreno, e conseguir fazer uma rádio sem desvirtuar aquilo que é o seu princípio. A rádio é uma rádio local, é uma rádio de Oliveira do Hospital, para todo mundo, como é o vosso slogan, um abraço do tamanho do mundo, como se costuma dizer, não é? Nós costumamos às vezes utilizar este slogan, mas é mesmo assim, nós não queremos ser uma rádio, como diz José, melhor do que os outros. Somos diferentes, temos um princípio, temos uma característica própria e não a queremos desvirtuar. E temos vivido com isto ao longo dos tempos bem, vamos ver se conseguimos, como eu disse, não tem sido fácil. Há jornais na Terra? Não, apenas um jornal, mesmo do Oliveira do Hospital, há mesmo só um jornal, havia dois, houve um que desapareceu, agora só está transformado em blog, há apenas e só um jornal. Pois há ali a Comarca de Arganil, não é? A centenária Comarca de Arganil, que abrange toda aquela beira serra, e depois só os jornais, enfim, do próprio distrito é que chegam. Agora ali o Oliveira do Hospital, mesmo imprensa escrita, há apenas em papel, há apenas um jornal. Eu penso que já temos cá o representante da Câmara já. Municipal, portanto, eu vou deixar contigo e com a Natália a apresentação das pessoas. Com certeza. Que nós vamos... Temos aqui já o vice-presidente da Câmara Municipal, Francisco Rolo, e também Vítor Neves, também uma mola importante na Rádio Boa Nova. E vamos então falar um pouco com a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Já agora, e a pergunta fica, não sei se terá resposta ou não, logicamente, se era Oliveira e do Hospital, é porque lá havia, à época, um hospital. Bom dia. Antes de haver um hospital, houve os hospitalários, que são anteriores aos hospitais, e foram eles, acho que implementaram o princípio da assistência hospitalar. Desde o tempo das cruzadas, é mais ou menos aí que remonta a origem de Ulvária, que é uma planta autóctone lá da região, que deu, pois por corruptela, o nome, a designação de Oliveira, da Ordem do Hospital, daí Oliveira do Hospital, que nós às vezes brincamos e dizendo que foi a terra que inventou os hospitais. E é importante dizer isto, agora que está posto em causa o Serviço Nacional de Saúde, aproveitamos para lembrar várias vezes, foi em Oliveira do Hospital que foram inventados os hospitais, agora que até o nosso hospital tem sido posto em causa. Mas isso era um tema interessante para este programa. Então não era. Era um tema interessante. Então não era. Vamos ao Serviço Nacional de Saúde. um pano que tem, dá para mangas e para calças. Neste momento estamos desagasalhados nesses termos. Estamos muito desagasalhados. Precisamos de mais calor, mais agasalho. Então a terra foi crescendo à volta dessa ordem, dos hospitalários, não é? Penso eu. Eu até acho que a terra foi crescendo fruto da sorte divina, talvez por influência dos hospitalários. Tinham um contacto privilegiado com Deus, possivelmente, e fomos bafejados ao longo dos séculos por gente muito empreendedora. Essencialmente, Oliveira do Hospital é uma terra de empreendedores, até comparativamente com os territórios à volta. Nós ficamos ali no distrito de Coimbra, o que nos dá a cidade de Coimbra como referência, mas ficamos ali no sopé, na Serra da Estrela. Portanto, ficamos ali entre Coimbra e a Serra da Estrela, mas encostadinhos à Serra da Estrela. E depois, normalmente, associa-se a estes territórios do interior. São territórios de baixa densidade, são territórios de montanha, normalmente associa-se a alguma pobreza, a alguns níveis mais reduzidos de desenvolvimento, que não é o caso do Oliveira do Hospital. O processo Oliveira do Hospital é pioneiro na industrialização daquela região do interior centro no final dos anos 50. Sim, anos 50. Aliás, quando se dá, grosso modo, a industrialização do país. Que tipo de indústria? Essencialmente, começamos, se bem me recordo, com a indústria lanifícios cobertores. O Sr. Sérgio Ricardo, acho que foi a primeira indústria que lá houve. Estão aqui pessoas mais antigas que eu, mas foi a primeira indústria. Depois evoluiu rapidamente para o setor do têxtil, vertente de confecção. E hoje em Oliveira do Hospital, até me lembro porque saiu na quinta-feira um filme publicitário sobre Oliveira do Hospital, e hoje em Oliveira do Hospital produzem-se alguns dos melhores fatos do mundo. A sorte de estarmos junto à Serra da Estrela também nos permite produzir o melhor queijo de Portugal e um dos melhores queijos do mundo, que é o queijo Serra da Estrela. Sem dúvida. E toda esta riqueza, os níveis de desenvolvimento de Oliveira do Hospital, e eu tenho a sorte de não ser pessimista, tenho essa sorte, sou um otimista por natureza. Sabe que os otimistas e os pessimistas enganam-se a mesmo número de vezes, portanto, é melhor ser otimista, não é? Exatamente, os otimistas têm a felicidade de talvez terem maior potencial de satisfação. Talvez. Sem dúvida, e vivem mais saudáveis. Pois, isso eu já não posso garantir. Que o meu otimismo às vezes dá-me para algumas úlceras e gastrites. Que é quando o otimismo não se materializa. Mas eu estava a dizer que Oliveira do Hospital fez-se ao longo do tempo fruto das gentes, fruto da sua capacidade empreendedora. Nós não somos um território debilitado, bem pelo contrário. Somos um território onde as pessoas, por alguma razão especial, o Miguel Torga fala muito bem nisso no Portugal. Eu recomendo sempre para toda a gente a ler o Portugal do Miguel Torga, que foi escrito no final dos anos 50, princípio dos anos 60, não sei precisar. E ele fala muito nos cabeçudos beirões. E aqui cabeçudos não é no sentido de terem cabeça grande, mas terem abnegados, lutadores. Aliás, em Arganil está lá aquela lápide no Teatro Alves Coelho que diz: construído por cabeçudos beirões, cada um trazendo a sua pedra. Exatamente. E está lá, isso é de um texto do Portugal do Miguel Torga. Mas estava a dizer... O Portugal do Miguel Torga ainda existe. Pois existe. As pessoas é que se esquecem disso. Não se esquecem. Alguns querem apagá-lo. Olha, quero um exemplo disso, esta tontice de que alguém já chamou de lei patética de abate das freguesias. É apagar o sentimento profundo de pertença de homens e mulheres a uma comunidade e o direito dessas comunidades de forma autónoma a organizarem a sua forma de governação e organizarem projetos de desenvolvimento, porque eles acontecem. Porque esta história de que o interior é uma coisa debilitada, fraca, não é morta, não é bem assim. Não, não, e o exemplo disso é o concelho que eu aqui temporariamente represento até outubro de 2013. É que é de facto, e retomando o raciocínio inicial, é uma terra de gente, de projetos, de gente que batalhou, gente que conseguiu passar da agricultura, sem abandonar a agricultura, a uma fase de industrialização, que se adaptou depois à democracia. E hoje a Oliveira do Hospital tem agricultura de qualidade, tem indústria competitiva. Hoje o setor das confecções, felizmente, no último ano o setor das confecções, quando toda a gente andou a pôr em causa uma série de matérias associadas à indústria no país. No último ano, Oliveira do Hospital criou 300 postos de trabalho na indústria do têxtil e da confecção. Para vos dizer que, neste momento, o Instituto de Emprego e Formação Profissional tem, passa a expressão, produção intensiva, 60 costureiras para alimentar a indústria de confecções do concelho de Oliveira do Hospital. Depois há o problema da construção civil e das obras públicas, mas este concelho fez-se de facto com uma coisa fantástica, que era cada homem e cada mulher naquela terra que era portador de uma ambição, de um projeto, lutava por ele, emancipou-se muitas vezes do seu patrão, do seu empregador, e criou o seu próprio negócio. Eu costumo dizer, sendo autarca temporariamente, Oliveira do Hospital, o seu desenvolvimento é muito mais dependente dos seus empresários do que propriamente da Câmara Municipal. O que demonstra, muitas vezes, há aquela ideia que a Câmara, que é sempre o motor de desenvolvimento a Câmara, o município, que é sempre o motor de desenvolvimento dos territórios do interior, não é bem assim no caso de Oliveira do Hospital. Oliveira do Hospital chegou... A Câmara compete, no meu ponto de vista, facilitar... Exatamente, era a expressão que eu ia usar. É um agilizador, um facilitador, ou se quiser, um catalisador do desenvolvimento. Exatamente. E isso nós fazemos-lo, mas isso agora ia entrar no autoelogio e não o posso fazer. tenho que colocar um certo distanciamento. A propósito dos fatos, disse que se faziam lá os melhores fatos do mundo. É uma marca internacional ou nacional? Oliveira do Hospital tem empresas que têm marca própria. sei lá, Henrique Silvani, que patrocinava a equipa do Benfica. Eu digo isto não é por causa de Henrique Silvani, é por ser do Benfica, porque aqui não se pode dizer Henrique Silvani, que é publicidade e tal. Eu digo, depois pode-se dizer Benfica. Claro, claro. E é boa publicidade para o país. Bom, eu nem falo, porque eu sou de um clube tão modesto, mesmo assim lá ganha a Taça de Portugal, não é? Que é a Académica de Coimbra, que não me atrevo. Ah, é um virtuoso, Ser da Académica, isso é para todos. Isso. Isso aí é o nível a seguir a ser benfiquista. É o plus ultra, não é? É, exatamente. Mas temos empresas que têm marca própria e temos outras empresas que hoje produzem para as grandes marcas internacionais que eu... alemãs, espanholas, italianas, que eu não vou dizer, mas as pessoas automaticamente percebem que marcas são essas. Mas hoje existe o regresso das grandes encomendas do têxtil e da confecção Oliveira do Hospital, depois de há 3 anos atrás temos tido ali um sério abanão. Mas regressam em força e no último ano, como lhe disse há pouco, o têxtil e a confecção produziu... A Covilhã foi há anos atrás o grande centro da confecção portuguesa, não é? Dos lanifícios. Lanifícios. Do fio, exatamente. Produzir fio e passa a redundância de ser tecido. Produzir tecido. Em Oliveira transforma-se tecido em roupas. Em agasalho. E para ali bem precisam de agasalho. Temos uma grande amplitude térmica. Hoje, por exemplo, estavam lá na hora um grau, mas no verão conseguimos ter 43 graus. Ora, há um bocadinho foi apontado... E por compensação temos o Val do Alva para compensar esses 43 graus. Amenizar o clima. Apontou há pouco uma pessoa que há mais anos está... ou porque nasceu há mais anos, ou porque está lá há mais anos, e que poderia dar ideia de o que é que começou nos lanifícios lá em Oliveira do Hospital? Apontou uma pessoa? Não sou eu, de certeza. até por uma questão de anos, mas... Sérgio Ricardo. Exatamente. Agora, eu gostava de dizer duas ou três notas, sublinhando aquilo que disse o Zé Francisco, sobre o Oliveira do Hospital. Ele falou de Miguel Torga, esse bicho da literatura portuguesa, mas temos lá um bicho também da nossa literatura mais local, que é o Francisco Correia das Neves, exato. Que escreveu um livro muito engraçado e que, nas suas investigações, ele que agora até habita no Alentejo, descobriu que o Alentejo foi muito desenvolvido por uma personagem chamado o Galego da Beira. Ora, o Galego da Beira não são mais que os beirões. E o que é que queria dizer galego? Queria dizer que era gente dedicada ao trabalho, que trabalhava, que se farta. Agora, utilizando uma linguagem mais fashion, como diz o Zé Francisco Rolo, vereador do município de Oliveira do Hospital, chama-se isso empreendedor. Antigamente, esse termo não se usava e chamava-se trabalhador, que é assim uma coisa mais banal, mas não deixa de ser verdadeira. O que é que isto quer dizer? Que Oliveira do Hospital e toda a região da Beira Serra, toda a região que está ali à volta do agreste das serras, é gente muito dedicada ao trabalho. Um agreste de uma beleza infinda. Inacreditável. Há pouco acho que foi o Albino José que disse: estas coisas não são para ver em postais nem em fotografias. Aliás, eu a mim até me arrepio um bocadinho quando as pessoas vão a alguma coisa majestosa e começam a fazer fotografia. Porque as melhores fotografias ficam na memória. Essas é que são as fotografias da vida. Até porque a fotografia tem pouco a terceira dimensão, não é? Exatamente. E a zona de Oliveira do Hospital, também já se falou aqui do Val do Alva. O Val do Alva é provavelmente uma das coisas mais bonitas que este país tem. Há um filme de descida do Alva que é uma maravilha. Que eu vi na internet aqui há um ano, aproximadamente, feito por um estrangeiro. Mas muitíssimo bem feito. Aliás, há muitos estrangeiros no Val do Alva, curiosamente. Mas deixe-me só acabar esta minha ideia de gente de trabalho. E, portanto, Oliveira do Hospital tem resistido e tem conseguido uma performance ímpar por isso mesmo. É gente muito abnegada, de muito trabalho. E mesmo agora que as coisas não correm tão bem, Oliveira do Hospital, há meia dúzia de anos atrás, era um concelho de pleno emprego. Hoje, Oliveira do Hospital tem desemprego. Não consegue passar ao lado completamente de uma crise tenebrosa que nos envolve a todos, nomeadamente o nosso país. Mas Oliveira do Hospital serra os dentes, se me permite esta expressão, neste abraço de domingo, e tem essa coisa fantástica. Não é só Oliveira do Hospital, toda aquela região, Oliveira do Hospital, Ceia, Gouveia, Arganil, Tábua, Santa Combadão, Nelas, há ali uma região que realmente é ímpar nessa abnegação, nessa capacidade de trabalho, nessa capacidade de fazer coisas e nessa capacidade de contrariar o destino. Quando parece que vamos ficar desertos, que a nossa indústria de confecção ia desaparecer toda, que aquilo ia ser uma lástima, a verdade é que invertemos o ciclo. E, curiosamente, hoje o Oliveira do Hospital está a fomentar emprego. Imagine isto. Está a fomentar emprego no têxtil e na confecção. Se lesse os jornais há 2 ou 3 anos, se recordar, dizia-se que em Portugal o têxtil e a confecção era para acabar. Aliás, em Portugal, rapidamente, se passa do 8 ao 80. Hoje somos campeões, amanhã é para fechar tudo. E, portanto, eu gostava de deixar esta nota muito, muito relevante sobre a gente do Oliveira do Hospital e não me atrevo a dizer mais do que isto, porque o Zé Francisco Rolo sabe tanto e mais do que eu para falar sobre o Oliveira do Hospital. Se me permite, gostava de falar da nossa rádio, só uma nota muito breve, porque o Albino José e eu, o Albino José, estou a ver ali o Pedro Oliveira, estou a ver o Rui Rosa, estou a ver o António Dias, estão todos aqui, para os nossos ouvintes saber, o Vítor Silva... Estou a ver um homem que é brilhante às manhãs, todas as manhãs de domingo, e Oliveira do Hospital teve uma sorte tremenda há 27 anos, quando surgiu a Rádio Boa Nova, e nós sofremos muito com a Rádio Boa Nova. Eu estava ao microfone quando fechámos a Rádio Boa Nova por causa da história das rádios locais e chorei como uma criança. Não tenho nenhum pejo em dizer isto. Há bocadinho estávamos a falar da fortaleza das mulheres. Veja lá, um homem que chora. E, portanto... A Rádio Boa Nova teve uma sorte tremenda, que foi, de repente surgiu a rádio e por qualquer mágica apareceram 10, 20 pessoas em Oliveira do Hospital que parece que todos tinham nascido para fazer rádio. O que foi uma sorte tremenda. Não aconteceu em outros sítios, não aconteceu em Santa Combadão, onde a rádio já fechou, não aconteceu em Tábua, onde a rádio já fechou, Ceia, creio que a rádio não está fechada, está lá muito próximo, Mangualde também. Oliveira do Hospital teve sorte. E alguns desses são tão loucos, que ainda hoje amam a rádio da mesma maneira. Mesmo que alguns tenham seguido um desenvolvimento profissional completamente distinto, mas amam a rádio da mesma maneira. E é esse amor à rádio, que se mistura com o amor à terra, que faz com que a rádio hoje ainda exista. E existe hoje muito renovada com gente como o Zé Conde, com gente como a Natália. A Natália é um mimo. A sorte é que ela já tem uma paixão, porque outras pessoas certamente se apaixonariam por ela. E, portanto, e vieram trazer um ânimo novo à rádio, uma alegria nova. E nós, na Rádio Boa Nova, estamos cheinhos de problemas. Cheinhos de problemas. Todos os dias. Mas temos igualmente a mesma percentagem de determinação. E, portanto, quanto mais problemas temos, mais continuamos. Quanto mais dificuldades nos criam, mais a gente segue em frente. E, portanto, eu até me atrevo a dizer que num derby a determinação está a ganhar. Haja chuva ou não haja chuva, se o jogo vai ser segunda-feira ou não vai ser segunda-feira, mas nós estamos a ganhar. Agora, é necessário ter atenção a 2 ou 3 coisas. Primeiro, a Rádio Boa Nova não consegue sobreviver se não se adaptar à nova revolução que acontece no mundo dos mídias e que um homem como o senhor sabe perfeitamente. Hoje esta coisa da rádio, da televisão e dos jornais misturou-se. Hoje há mídias digitais. E nós na rádio temos que nos adaptar a esse mundo. Aliás, nós já ensaiámos em 2008, creio que foi 2008, Albino, uma coisa chamada Boa Nova TV, que teve muito sucesso, mas que depois não tivemos força nem... Força, entenda-se, económica e financeira, para continuar esse projeto. E hoje até já há vários projetos de televisão online no concelho e na região de Oliveira do Hospital. Mas temos que nos adaptar a esse novo mundo. Hoje é muito difícil destrinçar a rádio da televisão, dos jornais. O que é certo é que a rádio não morre. Desde o vídeo que se dizia que matava a rádio, houve até mesmo uma música que fez sucesso, a rádio não morre. E, portanto, nós estamos nesse diapasão. Temos que nos adaptar aos novos tempos. A outra nota é que não é possível fazer-se engrar um projeto destes sem estarmos ligados às pessoas. A rádio não é para passar discos. Também é, mas não é só para passar discos. É preciso ouvir as pessoas, andar na rua, estar com as pessoas, dar voz às pessoas, transmitir imagens sonoras que façam com que as pessoas sintam que está ali a voz delas. A voz dela. E isso é muito, muito importante. Terceira nota, e para acabar, que é para não me mandar calar, que é uma coisa que eu não gosto nada domingo de manhã, que me parece muito, muito relevante, que é, não é possível que a Rádio Boa Nova tenha sucesso sem que as autoridades locais estejam em volta da Rádio Boa Nova. Não é possível. Não vale a pena termos outras ilusões que não é possível. E nisso eu tenho que dizer que nós vamos ter um 2013 interessante. Veja, sou quase... Eu não sou otimista, sou positivista. Mas sou quase otimista, como dizia o José Francisco. Nós vamos aumentar a nossa antena. Nós vamos ter outra cobertura. Nós estamos a dotar a rádio de infraestruturas em tecnologias de informação que vai dotar a rádio de maior capacidade para suportar a emissão que se ouve em todo o mundo. Porque a rádio é local, mas é só local porque se faz ali. Porque hoje a rádio faz em Oliveira do Hospital para todo o mundo. É, as coisas mudaram, sim. E, portanto, a Rádio Boa Nova tem que fazer esta vénia ao município de Oliveira do Hospital, porque há dois ou três anos, dado um incidente que tivemos, que a rádio ficou sem emissão devido a um mau tempo terrível que acontece naquela região de vez em quando, a Câmara Municipal ajudou a Rádio Boa Nova a voltar a emitir e agora vamos subir a nossa antena e no início de 2013 vamos ter outra propagação e provavelmente vai ser possível aqui à saída de Lisboa ouvir a Rádio Boa Nova e ir ouvir a Rádio Boa Nova até Oliveira do Hospital, que é uma coisa notável. E além de que com a internet e com pessoas como o Zé Conde, a Natália, o Vítor Costa e outra gente que agora eu não quero ferir suscetibilidades, esquecendo de alguns nomes, mas que têm aberto novos mundos ao mundo da Rádio Boa Nova. E isso é muito relevante. Sem dúvida que sim. Já agora vamos dar voz aos tais colegas que estão aqui, creio que são locutores, ou produtores, ou realizadores lá na rádio. E deixava isso ao Zé Conte. Zé Conte, vamos lá. Quem é que está por aí? E vá apresentando... Eu posso, não querendo estar a ultrapassar o Zé, não, nós temos alguns, e como foi dito o Vítor, a rádio vive de diversos conteúdos, tem diversas ligações, quer em instituições locais, dizer que nós temos uma ligação com a própria escola secundária, temos uma ligação com a própria igreja, temos diversas ligações e que fazemos com que essas pessoas venham à rádio. Neste momento iniciámos um programa feito por miúdos de 6, 7 anos, o que é importante e portanto penso que as pessoas, está ali o caso do Pedro Oliveira, que tem um dos programas que se chama Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, onde já passaram os melhores nomes da música portuguesa, já tem uns tempinhos e é uma referência a nível de editoras e tudo, é uma referência e portanto, e depois temos aqui o Sr. Armando Melo, que aos domingos de manhã faz um programa que houve mais ligado à Igreja e que tem sido assíduo. Aliás, é um programa que vai replicar em outras, e nós estamos a trabalhar isso para que a princípio de janeiro possa, de facto, esse programa replicar em outras rádios locais. E, portanto, são alguns nomes. Eu dizia ao Pedro, nem que viesse para aqui, falasse um bocado do teu programa, que é um daqueles que neste momento tem alguma referência, e pedi ao Sr. Armando Melo, se faz favor, lá além, se não se importa, também para falar um pouco daquilo que é essa ligação às igrejas, à Igreja e, neste caso, ao Arcebispado, porque a rádio tem, de facto, uma ligação e uma certa ligação com isso. Mas, como disse o Vítor, queremos uma rádio ligada às pessoas, queremos que as pessoas façam parte da rádio. Isso é que é importante, pessoas e instituições. Óbvio, deixa-me só dizer uma nota que me parece relevante em termos do que falavas na programação da Rádio Boa Nova. Programas como A Canção de Coimbra, feito pelo Zé Conte, que é um programa ao domingo, ao final da tarde, ao início da noite. 21 horas. Programa como Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, do Pedro Oliveira. Programa como faz este senhor, o Armando Melo, ao domingo de manhã. Programa como faz a Natália Novaes, ao domingo, ao final da tarde. Vai-me desculpar, mas eu tenho que dizer assim de forma clara. Tinha um lugar em qualquer rádio nacional, incluindo onde estamos. Esta nossa casa, que é a RDP. Eu só vou pegar nisso já, entretanto vou dar um sinal direto, porque na RDP Internacional fazemos uma rádio direta ao meu colega que está do outro lado a escutar-nos, certamente com a paciência habitual do operador técnico, o João Luís, que vamos sobrepor-nos ao serviço de notícias e, portanto, vamos prosseguir deste estúdio até às 11 horas e só entraremos com o noticiário das 11, para podermos ter tempo para conversar. Mas volto ao ponto que tocou, porque há muito tempo eu digo, e diretamente, que não há rádios oficiais, locais ou nacionais. O que há é gente que ama aquilo que faz. Porque há muita gente, eu diria que a maior parte das pessoas diz que é profissional, por exemplo, da rádio ou de qualquer outra profissão. Eu sou profissional. Ora, entenda-se que a palavra profissional o que quer dizer é que o que faz, faz profissionalmente. Não é que tem um emprego, que é aquela profissão. Portanto, numa rádio privada pode haver tão bons elementos quanto numa rádio onde há os tais profissionais do emprego. Eu costumo e dizer há que... também os profissionais que o são, de facto, e felizmente, não é? Claro. Eu costumo dizer que os profissionais da rádio, neste confronto com as rádios locais, é gente, há gente competentíssima, gente com uma qualidade fantástica. Não há aqui nenhuma nota sobre isso. Mas eu costumo dizer que os profissionais ganham o pão. Nós, a fazer rádio desta forma, e como nós fazemos, por carolice, ganhamos a vida. O que é substancialmente diferente. E isso é muito importante. E, portanto, eu não podia deixar de sublinhar que a Rádio Boa Nova, mesmo nesta altura, e repare que as coisas mudaram muito. 27 anos são 27 anos. O Óbvio nos